fácil cantar quando não se sente a dor. Quando o vento está ao nosso favor. Na bonança, quando a porta não se fechou. Difícil é adorar no dia mau, quando a solução parece que nunca irá chegar, mas Deus manda avisar que pra tudo na vida existe um tempo. E não é porque você não está vendo. Adora que o céu está se movendo, pois Deus trabalha para